Começa agora o Thundercast. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui começando o primeiro podcast, o podcast mais elétrico do mundo nerd, com toda certeza. E antes de começar nosso primeiro assunto, eu vou apresentar quem está aqui hoje. Nós estamos aqui com a Taranis. Olá, pessoal. E a Cadlu. Olá, gente. E hoje, para começar esse primeiro podcast, primeiro assunto, né, a Van Premiere, nós vamos falar de um filme que nós do Thundercast já assistimos. E ainda estreia dia 4 nos Estados Unidos, dia 10 aqui no Brasil. E falar de Capitão América 2, o Soldado Invernal. Então, é isso. Primeiro eu gostaria de saber de vocês, depois eu vou dar minha opinião, o que vocês acham do Capitão América? Do filme? O que vocês acharam do filme em geral? Porque vocês não gostam muito do Capitão América. Não, na realidade sou só eu. Então pode falar o que você achou então do filme, vai. Porque o filme você gostou. O filme eu gostei, o filme foi muito bem feito, eles conseguiram deixar um Capitão América um pouco mais simpático do que ele realmente é. Foi bem levado, eu acho, num geral, com um tanto de ação bem controlado, um tanto de humor que a Marvel resolveu começar a colocar nos filmes dela, né? Desde os Vingadores, que ela tá colocando bem mais humor do que costumava ter. E eu gosto do Capitão América dos filmes, eu nunca gostei do herói, mas do filme eu consigo gostar. É porque é o Chris Evans, né? Tem essa também. Mas tem gente que não gosta muito dele. É, eu não gosto nem desgosto dele, por exemplo. Eu acho que se encaixou bem no papel. Sim, encaixou muito bem no papel. Ele até conseguiu deixar o Capitão América melhor. Exatamente, porque o Capitão América, eu sempre li o Capitão América, ele era um cara moreno, nunca foi um loirinho, não era tão bonito assim, era um cara só forte, e acharam um cara que combinou. Se encaixou aí. E você, Cadlu, o que você achou do filme? Não, eu achei que o filme foi muito bom, ele foi um pouco menos heróico do que os outros da Marvel, foi um pouquinho mais assim de espionagem, é mais focado na espionagem, na SHIELD, não foi tanto heróico como os outros, mas foi uma história muito bem desenvolvida e muito esclarecedora, eu achei. Eu acho que a gente podia avisar que pode ter bastante spoiler nesse podcast pra quem não assistiu. Coisa que vai ter influência em Agents of S.H.I.E.L.D., em Guardiões da Galáxia, em Vingadores 2 e por aí vai. O que eu achei do filme foi foi bastante impactante a caída da S.H.I.E.L.D. Eu não imaginava. Cada um pro lado, Nick Fury tira o tampão e foge. É, um prenúncio já, né, da Guerra Civil, né, na realidade. É, isso que foi o que mais me agradou no filme, foi que eles colocaram nesse filme, como eles fizeram com os Vingadores, né, com o primeiro Vingador, o começo da segunda saga dos Vingadores. E ali tá o prenúncio de todos os eventos que vão acontecer a seguir. É, já deu uma certa ideiazinha, muito bem, assim, esclarecedora, muito bem feita, eu acho. Deram uma ponta legal. É, uma abertura, né? Eu achei melhor que o primeiro. Sim, ele foi. Porque o primeiro era muito. Era aquela história antiga, como ele começou, então o começo sempre mais parado. Eu achei que o segundo vai trazer muita coisa pro futuro. Então ele tem aí mais um. O Vingadores 2 pra contar, Capitão América 3 pra contar, então essa história vai continuar. Too shy or too scared? Too busy! Coisa que eu queria falar, que eu queria que vocês comentassem, foi essa parte realmente da S.H.I.E.L.D. O que vocês acharam do personagem lá do presidente, além do Nick Fury, que ninguém imaginava que tinha mostrar o poder, né? Mostrou a conspiração, coisa que a gente vê em filme de ação. É, exatamente. Foi muito mais ação do que heroísmo nessa parte, né? Do que o Capitão América. Foi mais a S.H.I.E.L.D., né? E os inimigos da S.H.I.E.L.D., a Hydra. Eu achei muito interessante eles colocarem como que o pai do Tony Stark morreu por culpa da Hydra. Foi uma ligação legal dos fatos que tava meio no ar pra quem não tinha lido nada, né? É, eu achei bem interessante essa história da Hydra, né? Eu não imaginava também. Sei que aconteceu um pouco nos quadrinhos, mas essa história daquele computador, que ele sabia tudo e eles se infiltraram. Eu não imaginava algo assim também. E já estavam dentro da S.H.I.E.L.D. também, né? Eu imagino um filme bom, mas não tão bom. Mais reto. Ele superou as minhas expectativas. Mais comum, né? É, mais comum. Como um filme de herói comum. Eu acho que além de um filme de herói, foi um filme político. É, mas é parte do prenúncio, né? Porque dali pra frente os eventos se tornam mais políticos, mais influenciados pela né? Shield. Começa aquela guerra entre quem vai se revelar, quem não vai, e fica aquela. Já é uma mais coisa política, extremamente né? política, é. Mas eu. Nos quadrinhos foi, por muito tempo, mas eu achei que no cinema eles não iam abordar esse lado. Porque nem tão cedo assim, não né? Não tão cedo, porque o público, eu não sei se o público ia aceitar tão cedo essa parte política num filme de herói. Então, mas eu achei, na realidade, que a gente tá imaginando que vai ser uma coisa muito cedo e não vai ser. Vai ser lá pelos terceiro, quarto Vingadores, que isso tem mais uns 3 anos pra acontecer, que a gente já tá esperando o segundo, porque do jeito que o filme deu a ponta, a gente já sabe que essa parte política não vai ser abordada no terceiro Capitão América. Já vai pra outro lado. Então, eles deram o prenúncio de começar alguma coisa que talvez apareça nos outros heróis, nos filmes solos da Marvel, mas ainda tem 2, 3 anos pra acontecer por aí. Eu acho que eles vão esconder isso no máximo até o terceiro Vingador. Que aí termina a fase 3, e aí a fase 4 eles vão começar de outra forma. E esse 3 aí, será que vai aparecer o Soldado Invernal de novo? Eu li. E o ator que faz o Soldado Invernal, eu não sei o nome dele, desculpa, porque pra mim ele é meio chique, mas ele foi um papel muito importante no filme, por isso que eu falo, mas eu não sei o nome dele. É, ele assinou o contrato para 8 filmes da Marvel. Da Marvel. Vai ter Vingadores, vai ter um monte de coisa, né? Olha, só pra falar, o coitadinho do ator que é maravilhoso é Sebastian Stan. Tá bom, eu não sei o nome dele, mas ele é um bom ator. É ótimo. Ele é o nosso chapeleiro maluco, não tem como. Pra sempre. Eu não sei, porque se eu não estou muito enganada, o Soldado Invernal, ele acaba se aliando e entrando pro lado dos heróis da Marvel. Porque assim, teve essa história que tá no filme, foi o reboot que a Marvel fez em 2009, 2010, que conta essa história que ele caiu e a Hydra pegou, colocou. E tem a história que ele era um garoto na época que o Capitão América surgiu, e ele formava uma liga de heróis, de garotos, para mostrar para os americanos que os jovens também lutavam. E aí, passou-se o tempo, ele se tornou o Soldado Invernal, parceiro do Capitão América. Então, eu acho que, eventualmente, ele será parceiro em qualquer momento, né? No reboot ou no antigo, que eles estão guiados pelo reboot, né? Claramente. E aí ele vai acabar entrando em outros filmes da Marvel, né? Porque eles estão... Uma proposta legal nesses filmes da Marvel agora é que eles vão juntar o universo do mesmo jeito que eles juntaram no quadrinho. Então a gente pode esperar, do mesmo jeito que começou no Agents of S.H.I.E.L.D., colocarem um pouco dos personagens mais heróis, né? Dos mais heróicos... Eles vão colocar também, eles pretendem pelo menos estão deixando a gente empolgado com isso, se vão fazer ou não, ninguém sabe, colocar o universo nos filmes solos. Então ter participações dos outros no próprio solo. Ah, dos outros assim, em geral? Em geral, porque assim, eles estão fazendo, pelo que eu percebi, o mesmo caminho nesses reboots do começo da Marvel. A Marvel começou assim, o herói fazia sucesso, eles resolviam fazer uma estigada desse herói de sucesso no próximo quadrinho do outro novato. O que aconteceu no filme foi com o Homem de Ferro, eles começaram com uma proposta bem... Eles já começaram colocando a Viúva Negra no segundo Homem de Ferro. E no filme também, no final. Eles não sabiam o que ia acontecer, se tivesse sucesso... Que foi o primeiro prenúncio dos Vingadores, né? O primeiro prenúncio da S.H.I.E.L.D. E eles estão querendo fazer o mesmo caminho que eles fizeram do quadrinho. O quadrinho começou assim, começou a dar certo colocar um cara de sucesso no quadrinho novato. Eles foram colocando. Agora você vê, vamos ter o Homem-Formiga, vamos ter a Mulher-Abelha, que eles estão querendo fazer do... Vai como é o nome dele? O Doutor Destino. O Doutor Destino. Então, são você vê que eles estão querendo colocar os episódios mais Ru, né? os personagens mais Ru do universo. Quando saiu o Capitão Formiga, eu falei, ninguém sabe quem é, né? Só quem é muito fã da Marvel. E aí, o que eles fizeram? Eles lançaram aquele desenho Dos Vingadores? Aham, os novos Vingadores. Os novos Vingadores, pra mostrar que tem o Homem-Formiga. Então eles deram o fio já no desenho. Aí eles vão levar pros filmes. É, o que eu li um tempo atrás é que depois da fase 3, que vai ficar esses Vingadores no time, eles vão colocar novos Vingadores dentro dos Vingadores. Então nos Vingadores 4, pode não ter o Homem de Ferro, mas pode ter um outro herói da Marvel. Porque todo fã da Marvel sabe que esses caras que são os Vingadores sempre foram o segundo escalão da Marvel. O X-Men sempre foi a franquia principal, e o Homem-Aranha. Foi o que sobrou. E o Quarteto Fantástico. Esses Vingadores, o Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Hulk, é o secundário. Que se tornou hoje no cinema primário, né? É o que tem gerado interesse mais inteligente. Mas eles, na realidade, sempre foram primários em questão de televisão em si, né? Porque o desenho já fazia sucesso. Exatamente, o desenho já fazia sucesso. Eu acho que por isso que foi o pensamento ali, de trazer pro cinema. Já que a gente não tem mais X-Men, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico. Vamos fazer diferente. E aí eles vão lá e colocam o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. O verdadeiro Tony Stark, exatamente, né? Exatamente, o próprio, o original. Em quem eles se inspiraram pra fazer o personagem, né? Obviamente. E aí é tão, o que eu acho, assim, tão... Mexeu tanto com todo mundo que o Nick Fury, nos quadrinhos antes, era um loiro, caucasiano, e era mais novo. Depois que o Nick Fury entrou, eles mudaram nos quadrinhos. É, o reboot da Marvel foi um pouco influenciada pelo sucesso dos Vingadores também, né? É, esses novos, os novos Vingadores, agora tem novos tudo, do X-Men, né? É, nova era da vida, é, né? Não é só... Saiu tudo um de novo, não sei o que, reboot em tudo. É bom, eu acho bom. Eu acho bom, porque vai trazer mais gente nova pra ler, porque imagina você ler, sei lá, 70 anos de quadrinhos. É horrível, você nem acha pra ler mais, começa, né? Começa a ler agora, Já tá saindo o Guardião da Galáxia, que ninguém conhecia, e agora... O Guardiões da Galáxia foi uma surpresa, eu nunca ia imaginar que eles iam soltar um filme do Guardiões da Galáxia tão cedo. É a maior aposta da Marvel. Eu achei que eles fossem esperar o filme dos Vingadores perder a graça. Pra lançar depois? Pra lançar depois, pra dar um up Mas de novo. Mas sabe o que eu acho? Eles tiveram coragem, ninguém conhece. Eu e mais duas pessoas conhecem o Guardiões da Galáxia. Eu sou uma delas. Então tá bom, quase ninguém lê, nunca lê. Eles não colocaram um ator conhecido, quase, nem conhecido mundialmente. Colocaram um ator que a gente conhece. Não, mas na realidade colocaram, mas eles ficaram na dublagem, né? Tem Bradley Cooper como Raccoon. Então, os mais conhecidos estão na dublagem. Você vai. E o Vin Diesel vai fazer uma frase. Uma frase, né? Porque o Ruth não fala ele nada. Fala uma frase. O que eu também pesquisei é o Hulk vai dar problema de novo. E aí eles vão mandar o Hulk pra fazer o... Eu tenho certeza que eles vão fazer o planeta Hulk. Eles vão, na realidade, pelo menos eles já tinham dado essa dica, e pelo o modo onde eles colocaram a Hydra de volta e estão voltando as pesquisas e tal, eu acho que eles finalmente vão fazer um solo do Hulk decente. Com o Mark. É, com o Mark. O Mark Hulk. É, pensa de dois Hulk, né? Foram péssimos. Sim, agora você vê que eles estão com tanto medo da cagada que eles fizeram nos Hulks antigos, que eles estão demorando vidas pra fazer um novo filme solo. Eu acho que o Guardiões da Galáxia eles mandam um Hulk, eles fazem o Hulk ficar no Vingador, e o filme solo do Hulk é o planeta Hulk, que tem os Guardiões da Galáxia juntos. Ele manda o Hulk pra lá, pro espaço, e vai juntar no espaço. É um caminho que ele tem também. Eu acho que eles vão pro outro lado. Eu acho que eles vão apresentar os personagens do Hulk. Tipo She-Hulk. Eu tenho certeza que a She-Hulk vai aparecer, dado na dica da cena extra. Uhum. Mas por que da cena extra? Porque a mutação de lá era verde. Quer dizer que era coisa influenciada da fórmula. Então eles ainda estão mexendo na fórmula e eventualmente a She-Hulk vai usar. Eu fiquei olhando pra Feiticeira Escarlate e pro... Fiquei prestando atenção na cena dos dois. Então, eu prestei atenção no fato da mutação ser verde e transformada. E a gente sabe que a She-Hulk vai tomar o negócio também. Então, se eles ainda estão desenvolvendo a Hydra ainda tá desenvolvendo a cagada que ela faz na fórmula, eles vão colocar a She-Hulk. O próximo vilão inicial do Vingadores 2 é esse Barão. Barão. É o cara que apareceu no final da cena extra, que ele é um vilão também da Hydra, nos quadrinhos. É, ele é o que está levando a Hydra pra frente de novo. Exatamente, né? Barão Bastion, que eu não sei o nome dele direito. E aí, agora faz sentido o que você tá falando, que a She-Hulk aparece sempre nos jogos, aparece sempre nos quadrinhos. Ela é um personagem importante pro universo dos quadrinhos. Então, você sabe que a She-Hulk, se eu não me engano, nessa parte, ela é prima do Bruce Banner, que é uma advogada que toma a fórmula exatamente na época onde ele está descontrolado para ver se ela consegue uma solução para controlar. Consequentemente, ela é controlada, entendeu? Porque logo do começo ela já é controlada e ela ajuda no controle todo do Bruce Banner. Mas isso dá uma falha cronológica para a gente. Eles vão ter que mudar o jeito que a She-Hulk vai aparecer, porque no primeiros Vingadores o Tony Stark já deu a fórmula que controla o Hulk pro Bruce Banner. Mas, Márcia, viu? A arte conceitual do Vingadores 2 mostra o Hulk lutando com aquela arma do Homem de Ferro que é pra lutar com o Hulk. Mostra os dois lutando. Então ele vai descontrolar de novo. Aí sim, aí você vê que a cronologia tá certinha pra aparecer a She-Hulk daqui ele a pouco. Ele vai se descontrolar de novo, talvez o Hulk ganhe um filme solo por causa disso. E acha que a She-Hulk já entra nele, né? Ah, se tiver que colocar, vai ter que colocar já nesse, senão não vai ter nem como, né? Então, mas o interessante do Hulk é que o Hulk novo, né, tecnicamente, não vai ter explicação do Hulk mais. Não, não vai ter. Porque já enfiaram ele ali. Ele já tá ali, já o verdão ali, do jeito que ele é, sem mostrar nada. É, quando ele apareceu, ele já tinha já fugido. Fugido, ele tava lá na Índia. Nossa, Paquistão da vida lá. É, o que eu acho ainda é que eles não podem fazer planeta Hulk. Porque tem She-Hulk, tem o Hulk. Eu acho que eles estão pensando em fazer isso um pouco no futuro, em eventos isolados. Mas pra lá, né? Um segundo ou um terceiro, né? Então, exatamente que por isso que eu tenho tanta certeza da She-Hulk, porque seria um up legal pro filme pra não ter medo de virar cagada. Exatamente, porque senão ninguém vai assistir, vai ser um belo fracasso. E a única explicação pra eles demorarem tanto tempo pra fazer um Hulk e realmente fazerem, né? Sim, para Thor 3, data de Thor 3, data de Capitão América 3, e eles anunciaram Hulk 1, no caso, seria um reboot. É. Agora aqui é tudo especulação. É tudo especulação, é tudo que a gente lê, é tudo boato. É tudo coisa de fãzinho querendo que apareça alguém aí, tentando juntar os... Olha, eu queria muito ver X-Men com eles juntos, mas não vai rolar muito. Eu acho que vai sim, porque é por conta dos boatos do Wolverine. O Hugh Jackman, ele assinou contrato para uns 8 filmes também quando ele assinou, né? O Fox foi, por aí, 8. Só que ele vai morrer no 4. E aí? Ei, para de dar tanto spoiler de tanta coisa. Mas isso daí é coisa que todo mundo sabe. Mas eu tô vendo a internet inteira. O dia depois de amanhã lá, já todo mundo sabe. Dias de futuro esquecido. É, isso aí, dia depois de amanhã. Eu confundo esse nome sempre. Eu falo dia depois de futuro esquecido. Então, e o dia do futuro esquecido já é um evento que ajuda na morte do Wolverine, né? Nos quadrinhos. Então, ele tá com um filme sobrando. E eu não acredito que esses filmes sejam um da X-Men, porque eu acho que tem que parar. Não, mas vai ter o um filme do Sentinela. É. Mas ainda assim, eu acho que a Fox tá querendo ser boazinha e negociar esses direitos desses heróis pra poder juntar o universo Marvel. Eu acho que a Fox tá querendo dinheiro, então. É. Fox e Sony tinham que liberar os direitos também, porque acho, tá sem que condições se de. Homem-Aranha... Tem que ter o Homem-Aranha nos Vingadores. É, mas o Homem-Aranha tá longe de participar dos Vingadores, porque nesse segundo filme aí. Então, já vi o trailer. Mas a questão já é a seguinte... Já vi, não aguento mais. Já deu pra ver o filme inteiro. A questão é a seguinte, eu tive certeza que vão liberar os direitos do Homem-Aranha quando eu vi o tanto de prenúncio da Guerra Civil. Porque é impossível a Marvel fazer a Guerra Civil sem o Homem-Aranha. Sem o Homem-Aranha, né? Ele é importante demais. Ele sempre foi importante pros Vingadores. Não, mas no Guerra Civil ele é o mais importante, sem dúvida. Ele e o Capitão América. Se eles forem fazer a Guerra Civil. O que eu acho que vai ficar pro Vingadores 4. É, eu acho que eles tinham o plano inicial de fazer no terceiro. Aí eu acho que exatamente essa briga de direito eles estão jogando pro 4. 4 ou 5 ela sai. É, porque 4, a Marvel tentou na fase 4 fazer 4 filmes por ano. Aí a gente não sai do cinema, mano. Nunca mais. Nunca mais, porque daqui a pouco eles vão fazer um filme por mês. E isso porque junta a Marvel, aí junta a Fox e a Sony soltando mais os deles, e aí vai, né? A Fox eu ainda tenho medo. Mas eu não tenho. O Homem-Aranha eu acho que é mais fácil. Porque deu muito certo o Garfield lá como Homem-Aranha. Deu, ele eu ficou gostei. Um ótimo Homem-Aranha. Eu nunca gostei do Tobey Maguire, ele é muito velho. Ah, mas o Tobey Maguire foi quem levantou. O Stan Lee adora o Tobey Maguire, porque foi ele que levantou a Marvel pra ele. Eu nunca gostei. Eu tenho um problema com ele. Mas foi ele que levantou o Stan Lee. Agradece a ele até hoje, porque foi ele que levantou. Ah, realmente, foi ele que começou tudo de novo. Foi. É, mas a questão do Homem-Aranha pra mim é o seguinte. Eu gosto do espetacular Homem-Aranha, acho o filme muito bom. Mas em questão histórica, em questão de adaptação, eu acho o outro Homem-Aranha muito melhor. Eu também acho. Também, de história também. Esse aí é bem mais... um pouco jovem, né? É. Isso eu concordo. Em roteiro, o outro dos outros filmes era melhor. Só que o Garfield lá vai ter 4 filmes, né? Então eu acho que ainda tem muita coisa pra desenvolver pra depois ter um encontro com os Vingadores. Sim, a cronologia tá certinha. Se liberarem mesmo os direitos, dá pra fazer uma coisa bonita. E todo mundo vai ficar feliz e ganhar dinheiro. Sim, e vai ganhar bastante, não vai ser pouco não. O problema do X-Men é que nesse X-Men vão ter os dois mutantes que vão estar em Vingadores 2. Só que com atores diferentes. Aqueles estavam lá no finzinho? Exatamente. Só que vão ser atores diferentes. Porque eles não são de. Eles não são. Eles não são de nenhuma. Eles não são de direitos de ninguém. Eles estão tipo livres. Quem quiser usar pode. A Sony, a Fox, quem quiser usar pode. Então eu acho que o problema da. O problema do X-Men pra mim é que não tem cronologia ali. Não, não tem. Não, nenhuma. Não tem a mínima lógica eles colocarem esse evento do... Esse evento recentíssimo, né? É um dos eventos mais novos da X-Men que vai sair no filme. Eu não vejo cronologia pra fazer isso, depois fazer o Sentinela. Então, mas é que na realidade, eu acho que eles não estão com os direitos da Marvel ali, então eles estão, assim, cagando e andando pra cronologia. Não, mas aí atrapalha tudo, né? Fica uma confusão geral. Tá, mas os filmes do X-Men já foram atrapalhados desde o começo. Não, mas tem um furo de roteiro que não dá. Não, foram as piores adaptações, eu acho, roteiro, de herói. O furo de roteiro que tem entre o 3 e o Primeira Classe é incomoda. Então, mas o Primeira Classe, a ideia foi já fazer um reboot, né? Então, mas aí você faz um reboot e depois junta com os outros? É. Então, foi só pra aproveitar os personagens. Só pra aproveitar que tem o Wolverine, que tem... Eu acho que eles não tiveram coragem de largar, né, os senhores atores do Charles e do Magneto ali. E o Wolverine com seus filmes solo. Então, mas o problema é que eles mudaram todo o roteiro da história, porque não é o Wolverine que volta. Não. É o Kitty Pryde. Não, tá errado. Não, eu não entendi por que raios, como que o Wolverine ia fazer isso com o poder da Kitty. E como que ele não fica no futuro pra lutar. É, não tem o mínimo sentido. Mas foi só aquela coisa de Wolverine é o mais famosinho, é o que todo mundo quer ver, então vamos colocar o cara mesmo. É por isso que não dá muito certo, né? Por isso que não tem ninguém nem aí pra ser, né? Mas eu até que tô empolgada por esse filme, porque eu quero... É só a junção dos elencos, eu quero ver. Eu não tô tão empolgado assim. Eu vou com a cabeça vazia, esquecendo a história. Ah, eu também. Se eu pensar na hora do gibi, eu vou falar, tá errado. Sinopse já tá errado. Mas é porque é uma história fechada, esse é o meu problema. É uma história muito fechadinha. É um gibi de 70 páginas. É, irmão, mas faz sentido fazer um filme só disso, né? Mas 70 páginas, aí você muda o roteiro? Né. Essa mudança foi desnecessária. Too busy. Eu acho que a gente podia já deixar marcado um podcast do X-Men aqui pra gente ver se a gente vai pagar a língua ou se a gente tava certo. Já tá marcado. Ou a gente vai pagar a língua ou a gente tava certo e a gente vai falar muito mal. Um dos dois vai. Um dos dois vai. Então, o que eu gostei, outra coisa que eu gostei no Capitão América 2, o humor. Eu achei o melhor. Então, a questão do humor, eu vi uma coisa interessante nos filmes da Marvel de agora, né? Eles começaram com essa ideia de colocar humor nos Vingadores. Eles tentaram, né? Vamos pôr um pouquinho. Já começou lá, né? É. Mas eles tentaram, assim, num nível pequeno, né? Aí falaram, vai dando certo, tá? O Thor 2 teve um nível de humor absurdo. Era basicamente uma comédia o filme. É, foi bem mais. Ele foi muito, foi o filme mais engraçado que eles fizeram. Aí eles colocaram, acho que deu certo, eles falaram, vamos nessa, né? E colocaram a pitada no Capitão América também. Que eu achei que fez diferença no filme, entre o primeiro e o segundo, esse humor, viu? Fez sim. Fica mais gostoso assistir quando ele tem um toquezinho de humor, né? E eles ainda aportuguesaram as piadas. Diz aquela do caderninho, do Xuxa, a cena... Não, eu achei impressionante os Mamonas Assassinas, a Xuxa no caderninho. E aí eu fui descobrir o que tinha no inglês, né? E aí tem gente lá de fora, então tem Fred Mercury, Steve Jobs, tudo bem, a gente conhece, mas aí adaptaram a nossa cultura. Né? É o que é uma coisa interessante, né? Darem o trabalho de adaptar. Darem o trabalho essa... de que não é somente colocar na legenda, eles escreveram digitalmente no caderninho pra ele pesquisar aquilo lá. Foi uma coisa muito interessante. Eu achei a piada da Apple muito divertida. Meu, eu achei legal que... isso que é legal, né? No Capitão América, você tem muita piadinha de época pra fazer com ele. No próprio Vingadores, quando ele dava a nota de... sei lá quanto, eu nem sei que moeda que era que ele dava a nota pra eles lá, antiguíssima. Ninguém ia fazer nada com aquela nota, não tinha mais nada pra fazer com aquilo. E aí eles continuam levando, né? Agora eles levam a tecnologia com ele. E tem uma vasta quantidade de piadas que dá pra fazer com isso, sim, né? Sim, porque ele tá aprendendo a viver depois de 70 anos. Deve ser mega complicado, né? E eu achei a parceria dele com a Viúva Negra muito boa. Sim, eles fizeram eles tiveram uma sintonia legal, né? Mas é que na realidade, se você parar pra ver, os personagens se batem tanto quanto ela se bate com o arqueiro. São espiões, capitões e tal, então eles têm a mesma mentalidade, o mesmo jeito, né? Só que eles fizeram um pouco isso pra dar voz ao personagem dela, porque no Vingadores 2 ela fica mais só lutando, eu acho. É. E ela tá grávida, essa história, né? Dos Vingadores 2 é, então. Os Vingadores 2, eles vão ter que dar uma rebutada legal, né? Mas esses Vingadores ainda vai demorar um pouco até lá? Ela já teve o bebê? Não, já tá gravando. Já tá gravando? Começou já. Começou. Não os principais. Já viu um arqueiro, vai... No banco também já tá gravando. É, mas eu acho que dava tempo de esperar, né? Dá, não. Ela já dá pra gravar. Mas eu acho que ela teve um papel maior dentro, porque nos Vingadores 2 tem que contar a história um pouco mais do tanque, ou... E do Gavião Arqueiro. Dizem que vai ter um papel maior. Então, mas ela já tem o papel dela em todos os outros filmes. Ela tem que diminuir o papel dela nos Vingadores, senão dá espaço pros outros. É, ela já tá nos dois, né? Já tá em tudo, na verdade. Ela tá nos Vingadores, ela tá no Homem de Ferro, é. Vingadores eu achei bem grande, né? É, ela foi muito focada, né? Foi, desde o começo, né? Too shy or too scared? Too busy! Ah, eu ia comentar que eu vi uma entrevista do Joss Whedon, que é o chefe da Marvel no cinema, diretor, dirige tudo, comanda tudo. Ele tava falando de Vingadores 5. Nossa! Ele tava falando de Vingadores 5, que ele já tem tudo planejado. Ah, mas ele tá com tudo na cabeça já. Ele demonstra que ele sabe o que ele vai fazer já. Ele já tem tudo na cabeça, então não adianta ficar criando teoria, porque ele vai... Ele tá fazendo... Ele já tem tudo lá, né? Ele já tem tudo na cabeça dele. E já tá tudo bem scriptizado. Ele só falou do problema financeiro, né? Porque imagina daqui quando acabar o contrato do Chris Evans, não vai renovar. Por que? Ele é muito caro? Porque ele falou que não quer mais e ele é muito caro. Robert Downey Jr. não vão renovar. É, mas isso daí foi controverso, porque ele falou que ele queria voltar. O que? Fizeram? Não, o Robert Downey Jr. Você acha que ele... Depende de quanto eles, ele cobrar, eles, né? Eles falaram que não iam renovar, que não iam renovar. 6 meses depois, ele já tava falando que ia renovar o contrato dele com a Marvel. Depende de quanto ele cobrar, né? É, mas aí até aí ele já tem, já tá sentado na grana, ele pode diminuir um pouco. Mas você sabe como funciona esses atores, né? Sim, mas se foi ele que declarou que queria voltar, quer dizer que ele vai querer. Ele pode ficar. Eu acho difícil dele sair. Eu acho que ele é o mesmo sentido. O resto você pode. Você mata o Capitão América e coloca outro lugar. Já aconteceu isso 200 vezes. É uma regeneração do Doctor Who? Não, nos quadrinhos já aconteceu do Capitão América. A mão foi ele que colocaram o parceiro do Capitão América. Tipo. Ah, não era o mesmo? Era o parceiro? Era o parceiro. Tipo agora que teve a introdução do Falcão. É um parceiro do Capitão América que vai ficar no filme. Ele vai ficar em todos. Não tem uma pontinha em cada um. Não, mas quando você falou que o Capitão América, quando morreu, voltou um parceiro, então o Capitão América morreu mesmo e quem voltou foi o outro? Voltou o outro, de uma vez já. Depois eles deram um reboot de novo, porque eles ficam dando reboot o ano toda vez. E aí deixa todo mundo louco. E aí né? Voltou aquele que tinha morrido. Mas. Voltou aquele que tinha morrido. Porque não deu muito certo. Então, é por isso que todo mundo fala que o Capitão América morreu 50 vezes no quadrinho, entendeu? Porque sempre tem umas dessas no Capitão América. Mas mais uma, a introdução do personagem do Falcão, eu achei muito interessante. Eu ia falar isso agora, a gente ignorou o coitado do Falcão, né, até agora. Eu gostei muito do ator, ficou muito parecido com o personagem dos outros quadrinhos, é muito assim. E é o parceiro que todo mundo ama no Capitão América, pra quem gosta. Então ele vai, eu acho que encaixou muito. Ele ficou bom, ficou uma introdução muito legal. Ficou muito bem feito. Porque ele já foi introduzido na primeira cena, né? Logo no comecinho, né, ele já apareceu. Logo no comecinho, vem correndo. Too shy or too scared? Too busy! O que eu gostei foi da quanto foi coreografado. Achei muito bem coreografado o filme. Não sei vocês. Foi umas lutas que você olhava e falava, gente, tá muito bem coreografado. Tava muito bem. Tinha até um lutador de MMA. Tinha. E a gente já contou os spoilers, né? A maioria aqui dos spoilers já foram. Faltou, já foi. O spoiler do principal, mas a gente não vai esquecer de que tinha isso aí. Sim. Emocionado com aquela cena. Agora ele está aparecendo mais, falando um pouquinho mais. Ele falou uma tá. Mas ele falou. Mas ele apareceu. Por isso ainda tem diferença de ele aparecer no Guardiões da Galáxia. Mesmo que ele diga que não. Ah, ele disse que não? É porque o filme não fora da festa. Não cabe também, né? Fica meio complicado, mas ainda é capaz ele aparecer, sim. No vídeo, ele é o dono, ele manda. Vocês não assistem já o filme, né? Só eu. Eu parei na metade dele. Eu ainda pretendo terminar de assistir. Eu parei naquele maldito. Depois daquele episódio do Thor, da grande participação do Thor, a primeira vez ali, que eu achei que foi uma zica de participação, não teve nada, eu fiquei puta da vida. Já apareceu. A Lady Sif apareceu, entendeu? E ele. Eu posso contar que eu já vi o Thor dele. Sim. E o Loki agora é um chefe da porra toda. Ele é o pai, mas ele não. Ele tá mandando ali. E cadê o Odin? Então, o Odin ninguém sabe. Acho que vai aparecer em Thor 3, né? O que apareceu em Jorge foi assim que foi buscar uma pessoa que eu esqueci o nome X, foi lutar com uma mulher. E aí ela fala assim, eu vim buscar essa pessoa amando de Odin. Aí tu já fala, não. Que Odin, né? Era o Thor. Então já tava muito bem. Porque Age of Shield, eu sei que vocês pararam, mas é o nome da série. Age of Shield. Se a Shield acabou, o que vai acontecer? Mas eles são bem mais secretinhos, né? Tanto que é o cara que manda lá, é o cara que todo mundo acha que morreu. Tá, mas a gente acabou. Tá, mas você tem que colocar em consideração, primeira coisa, é que isso daí é um spin-off da Marvel. Eles estão colocando alguma coisinha ou outra pra levantar a série, mas ainda assim a cronologia dela não faz a mínima diferença. Mas eles falaram que vai ter relação com o Capitão América 2. Sim, vai ter relação, porque eles estão tentando fazer essa série pra frente que não tá dando muito certo, então eles estão querendo colocar o que o pessoal quer ver nela, né? E provavelmente vão se esconder mais ainda, né? Porque... Eu não consigo entender, porque se a Shield acabou, como parece que acabou, vai acontecer alguma coisa muito tipo, vão virar todos forasteiros. Mas a Shield acabou do jeito que você está olhando daqui, eles são aquela parte mais secreta da Shield, isso não quer dizer que eles pararam de funcionar. Parou o que todo mundo conhecia. Agora eles vão ficar que nem a Hydra, né? Bem escondido pra um combater o outro, creio eu, né? Sim, é do mesmo jeito da morte dele, do jeito que você falou. Se ele tava morto e simplesmente pôde voltar ali na série, a SHIELD pode continuar existindo secretamente na série. Não, e eu li um spoiler que já falou a atriz que faz a Sky, foi tão spoiler com o direito, tomou uma chamada. Que aquele o poder que ela tem lá do. Que agora ela tomou a cura. Ela quase morreu. Tô contando mesmo. Spoiler total no podcast. Quem tá assistindo a série não chegou lá, vai te matar, mas tudo bem. Porque eu tô falando de Marvel. Não faz tempo. Você se empolga e vai, né? Ela tomou a cura que Coulson tomou. E aí apareceu um extraterrestre. Ela já falou que o extraterrestre é do mundo fora. Então, tá tudo meio fechado. Eu acho. É, mas até agora eles só estão ligando Thor, a série, né? É, eles só ligaram Thor porque foi o que teve, né? Teve uma coisa que eu percebi que eu não vi ninguém perceber. Os últimos 3 episódios ficaram procurando o Nick Fury. Procurando. Cadê? Sumiu. Cadê? Sumiu. Eu falei, tipo, sumiu. Aí, quando eu vi o filme da Palma Cabeça, ele sumiu. Eu falei, ele já tinha sumido. Então eles já estão pensando, eles estão pensando bem. A série não tá muito boa. Eu espero que renove. Eles estão tentando, pelo menos. Too shy or too scared? Too busy! E eu acho que então é isso. Nós já estamos falando 40 minutos. Impressionantemente gerou assim. E já demos spoiler pra mais de uma vida aí. E já, e coloca um spoiler logo ali no começo, né? Porque, mas não dá pra não falar spoiler do filme, né? Não tem. Senão não tinha o que contar. Mas até eles mesmo colocaram nos trailers, eles já deram spoilers também. No... O último pôster foi um spoiler desgraçado. O pôster do... O pôster do rapaz sem a máscara. É, o pôster do Soldado Invernal sem a máscara. Ah, mentira que eles colocaram. Colocaram, o último pôster que eles liberaram. Eu achei muito errado, porque eles fazem um puta mistério no próprio filme. Não, pra mim não foi. E liberar antes. Não, não foi, mas tá. Você tem que ver que tem muita gente que não sabe quem ele é. Muita gente não leu, muita gente não sabia. Muita gente não acompanha os quadrinhos, muita gente não acompanha desse jeito, então vai ser uma surpresa. 70% ou 80% de tudo a margem no cinema não leu os quadrinhos. Pelo menos. Eu fico chutando, 70%. Mas aí você chega lá e o clima do filme já é do mistério pra quem é a pessoa, pra ser a revelação na hora. E eles soltam no cartaz. Aí é tenso, né? Aí é chato. É tipo spoiler, é tipo página de Facebook de série que solta spoiler. Bacana. Nossa, aquelas promos de série que te falam que vai acontecer na temporada inteira. Não, outro dia, se faz scandal, se morreu. Um minuto depois que acabou o episódio, ela postou uma foto no Instagram. É, mas é mais ou menos assim. O pessoal tá soltando spoiler de tudo. Não tem respeito, né? Too shy or too scared? Too busy! Consideração final. Ah, eu tenho uma consideração final. Eu tenho que passar pra vocês. Emily Van Camp. Ok que ele fez uma ponta minúscula no filme. Minúscula. De, sei lá. Mas vai ter mais sucesso a partir dali, né? Ela vai ter um personagem que vai crescer. Acho que já apareceu. Ela teve um final, né? Apareceu lá na CIA lá, mas eu gostei muito. Eu acho que ela apareceu essa pontinha e vai desbancar no cinema. Vai largar ele fora e vai falar, dane-se, não tô nem aí mais pra vocês. E minha consideração final foi o papel dela. Foi rapidinho, mas foi bom. Agora eu quero saber de vocês duas considerações finais. Sobre Capitão América 2 e o futuro da Marvel. Olha, mais do que a gente já falou aqui. É, acho que já falou tudo aí, já misturado, né? Já... É, considerações finais de vocês dois sobre o filme e sobre o nosso primeiro podcast, que faça muito sucesso. Não, o filme realmente foi o que a gente já falou mesmo. Ele foi muito bem feito, foi gostoso de assistir, foi longo e você nem percebe que ele tem mais de 2 horas. Eles fizeram... 2 horas e 18, exatamente. 2 horas e 18, assim, precisamente. Eles fizeram uma boa introdução para o que a gente espera que vai vir depois, né? Eu acho que já foi muito, muito bem elaborado. Eu acho que a minha consideração final tem que ser o fato de que eles fizeram direitinho todo mundo ficar depois naquela especulação de ai, será que eles fizeram porque isso vai acontecer? Exatamente, eles soltaram aquela curiosidade. Eles soltaram um fiozinho, né, da linha, né? Pra você querer ficar depois naquela curiosidade de o que vai acontecer, será que aquilo vai, será que não vai mesmo? Que é o que faz o filme da Marvel, exato, ter sucesso, né? Exatamente, você fica esperando, aí vai soltar, vamos ver como aí é que vai ser. Aí qualquer primeira, né, coisinha que soltam da próxima gravação, você já tá ali antenada, porque você quer ver se vai ser. Porque a primeira agora a gente vê, não esquecer disso, porque Guardiões da Galáxia não tem nada a ver, né? É o mesmo universo, não vamos falar nada. No máximo, nas cenas pós-créditos, e nos Vingadores 2. Então a gente vai ter um ano e meio pra especular as consequências do Capitão América 2. E pode ter certeza que eles vão soltar bastante coisinha pra gente ficar na curiosidade. Josh Whedon, né, vai falar bastante e eu vou ficar com raiva dele. A gente vai ter lá uns 40 anos e vai estar saindo o filme da Marvel. Ah, com certeza. E eu acho que é isso. Mais alguma coisa alguém vai falar? Sucesso no podcast, ninguém vai desejar? Eu não preciso desejar porque eu já sei que ele vai. Espero que gostem, né? Espero que gostem do podcast. Eu vou editar com muito carinho e amor. E ele promete aguentar todos os xingos dos spoilers depois. Eu aguento os xingamentos dos spoilers. A culpa é dele, a culpa é dele, né? A culpa do spoiler do filme, eu não posso fazer nada. Se a pessoa quer, ela vai ouvir por conta e risco. Ou ela espera o filme estrear e ver depois. Exatamente. É, eu acho que a maioria vai fazer isso. Mas com certeza muita gente já vai ver o filme, depois vai ouvir. O único spoiler do filme, vai ter tanto problema assim. Muito era no Soldado Invernal. Mas ela já soltou mesmo. Mas aí a Marvel já fez esse serviço, né? A Marvel já fez esse favor, então? Não acho que vão mexer o saco, não. E tá aí uma grande vantagem nossa, né? A gente ainda viu antes de liberarem o pôster. Ainda bem, né? Ainda bem, se tivesse isso depois. Fica um aviso pras pessoas que ainda vão assistir mesmo depois de todos esses spoilers, né? Se tiverem coragem de ir, que toda a expectativa que você tinha por esse filme, pode colocar vezes dois, que ela ainda vai continuar ali. Eu não tinha muita, então... Exato. Eu também não tinha nenhuma e eu realmente fiquei assim, surpreendeu. Então é isso, já tá comendo aqui o podcast pra estrear X-Men dia de esquecido, para ver se a gente pagou a língua ou sim, não. Sim, e lógico que a gente pretende voltar pelo menos a cada 15 dias, uma semana, com outros assuntos, né? Esperar ouvir bastante a sua voz. Ah, por favor. Então é isso, pessoal. Terminamos o nosso primeiro Thundercast, podcast mais elétrico do mundo nerd. Espero que você goste, curta, compartilha. Qualquer informação, qualquer e-mail, quer brigar comigo, quer reclamar, manda um e-mail para thundercast@thunderwave.com.br. Visite o site www.thunderwave.com.br. Temos lá notícias diárias, e muito trabalho para vocês que são nossos nerds. E é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Temos aí. E até a próxima. Até a próxima. Você acabou de ouvir o Thundercast.